YC299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, uma emissora do IRDEB, Secretaria da Cultura e Turismo, Governo da Bahia. Boa noite, 10 horas. Na Educadora, Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Com reunidos, um grande abraço, coração de marca azul. Memória do Rádio, uma retrospectiva de músicas, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Pefilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Fala de saudade, eu hoje estou pra chorar. Boa noite, ouvintes. Em todo o mundo, agosto é conhecido como o mês que traz grandes acontecimentos desastrosos. Superstição ou não, a verdade é que no Brasil, agosto marcou em nossa história, entre outros fatos, o suicídio de Vargas e, com sua morte, o declínio do rádio. Para relembrar um pouco parte daquela história, iniciamos, a partir desta edição, uma nova série que envolve acontecimentos da era Vargas no rádio, com depoimentos de seus artistas. A história, no entanto, ficaria incompleta se as músicas que tanto suporte deram e continuam tocando no rádio ficassem de fora, sobretudo no tempo do rádio AM, em que músicas como estas estavam quase sempre em sua programação. Pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Pela luz divina, que é pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Não merece perdão o teu erro, tem que vingar de desterro, o mundo há de te ensinar. Não merece perdão o teu erro, tem que ensinar. Não vá pensar que eu estou roubando praga. O que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. Graças a Deus, teu nome pra mim morreu. Tu não merece um amor igual ao meu. Pela luz divina eu juro. Teu nome pra me morrer. Tu não merece um amor igual ao meu. Pela luz divina eu vivo. Pela luz divina, que é pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Pela luz divina, que é pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Não merece perdão o teu erro. Pela luz divina eu juro.

causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um galho que não estava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o galho anda dizendo coisas que não se passou. Vai ter barulho, vai ter confusão, sim, porque o mundo não se acabou. Apesar do prestígio ameaçado com a chegada da TV ao Brasil em setembro de 50, o rádio ainda dispunha de força capaz de promover campanha semelhante à que fez o jornalista Carlos Lacerda contra Getúlio Vargas. Recorda-se que por várias semanas, Lacerda ocupou o microfone da então Rádio Globo para lançar farpas contra o presidente Vargas. E na madrugada de 24 de agosto, quando ainda se anunciava a renúncia do presidente, ele assim falava aos ouvintes do rádio. Senhoras e senhores ouvintes, a Rádio Globo do Rio de Janeiro está falando diretamente da residência do presidente da República do Brasil, Dr. Café Filho. Presentes prorrompem uma salva de palmas ao anúncio do locutor, mencionando o Dr. Café Filho como presidente da República. O bravo jornalista Carlos Lacerda, diretor da Tribuna da Imprensa, não podia faltar nesta hora tão grave para o país e de tamanha significação para a vida brasileira. Ao microfone da Rádio Globo do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda com os ouvintes. Meus amigos, sejam as minhas primeiras palavras para realçar o extraordinário papel que a Rádio Globo, a serviço da imprensa falada e da verdade e da justiça, desempenhou nesta Revolução Branca, que hoje tem a sua noite de glória. Vim visitar não o presidente Café Filho, vim abraçar o homem público de origem modesta, que através de tantas vicissitudes e pelo exílio e pela honradez, hoje, precisamente, graças à covardia e ao atraso com que o senhor Getúlio Vargas se rendeu à evidência dos fatos por ele próprio criados, ainda mais se realçou e engrandeceu no conceito da nação brasileira. A atitude do presidente Café Filho ontem, dispondo-se a renunciar desde que isto importasse na pacificação do Brasil, hoje relatado ao Senado, num discurso que ouvi comovidamente nas horas de maior agonia e expectação, a atitude do presidente Café Filho faz com que ele suba ao poder para pacificar e tranquilizar os brasileiros, com uma autoridade moral que o torna realmente, neste momento, alvo da nossa gratidão e do nosso respeito. Possa ele constituir agora, com a sua prudência hoje demonstrada e o seu entusiasmo democrático hoje mais do que nunca reafirmado, um governo de união nacional que conduz este país a eleições livres e limpas, que raspe do Brasil os destroços ainda ameaçadores da oligarquia Vargas. Esses destroços, meus amigos, são como os restos que ficam depois da bomba atômica. Eles ainda têm irradiações que podem contaminar e esterilizar a nação. É indispensável que a renúncia de Getúlio Vargas seja renúncia mesmo e que ele não vá para Itu sonhar com novas revivescências do poderio da sua gente. O seu lugar, se não for no galeão, é no estrangeiro, pois no galeão há lugar para os restos da sua podridão. Em programa anterior, chegamos a destacar trecho da campanha de Lacerda no rádio contra Getúlio até o momento em que culminaria com o atentado da Rua Toneleiros, em que o jornalista fora baleado. Já nesta nova série, queremos contar um pouco da história do rádio após a morte de Getúlio Vargas. Eu juro-lhe a verdade, o que vou dizer. Não quero ter a luz do dia, nem ter um pão pra comer. E rasguem a minha roupa, bota embora o meu feijão, que quebrem a minha louça ou desterem o meu barracão. Podem me chamar de feio e até pisar meu calo, me garanto, meu amigo, aguento firme e nada falo. São conselhos de meu pai, que sempre assim dizia, só se vence neste mundo com muita diplomacia. E aqueles caras lá de fora pensam que isso era covardia. Nasci no Rio de Janeiro, sou reservista, sou brasileiro. Minha bandeira foi desrespeitada, foi humilhada e ultrajada. Independência ou morte é o braço da majestade. Brasileiro do sul, do centro e do norte, soldados da liberdade, unidos seremos fortes para lutar e vencer. O Brasil espera que cada um saiba cumprir seu dever. Felizmente, nessas horas tristes, dolorosas e bem amargas, temos um homem de fibra que é o presidente Vargas. Debaixo de suas ordens, quer empunhar o fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil. Temos um homem de fibra que é o presidente Vargas. Debaixo e com as ordens, querem punhar o fuzil para lutar, vencer ou morrer pela honra do meu Brasil. Muita professora, meu posto Getúlio mandava metade dessa gente pra laborar. Thank you. mostrei. Um tá certo de um também, marmite que anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, sobe, sobe, todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro, cada dia desce mais. Ai, ai, ai. Parecendo alheio à campanha que Carlos Lacerda movia contra seu governo, Getúlio Vargas prosseguia em seu ritmo normal de governar. E assim é que no dia 12 de agosto de 54, portanto 12 dias antes de sua morte, Vargas inaugurava uma usina siderúrgica em Belo Horizonte. E o rádio documentava mais este flagrante. Povo de Minas Gerais, o esplêndido surto de desenvolvimento econômico que se estende pelo vosso Estado e revigora o ânimo laborioso da sua gente, alcança hoje mais um triunfo notável, quando se inaugura esta nova e grande usina Mânima, de características tão modernas, que destina a transformar em riqueza criada em instrumentos de progresso os recursos inexauríveis do vosso fabuloso subsolo, povo de Minas Gerais. As minhas preocupações com o bem público não me cansam fugir ao dever onde quer que possa ser cumprido, e eu o cumprirei até o fim. Espalhando o germe da discórdia, procurando subverter a força e o prestígio da autoridade, falseando os fatos e contagiando as intenções, há um propósito de gerar a confusão pela mentira, para levar o país à desordem, ao caos e à anarquia. Para o bem da nossa pátria, podemos confiar nas reações saudáveis da opinião pública e no sentimento de patriotismo e disciplina das forças armadas. As classes armadas sobre as quais repousa o sossego e a tranquilidade da nação manterão a ordem e assegurarão o pleno exercício das instituições democráticas. A justiça cumprirá o seu dever com independência e o povo, nas próximas eleições, manifestará livremente a sua vontade. Por outro lado, não terei condescendência para aqueles que fazem agentes do crime ou instrumentos da corrupção. O governo representa o princípio da legalidade constitucional que me cabe preservar e defender. Dela não me separarei. Já divirto os eternos comentadores da provocação e da desordem e saberei resistir a todas e quaisquer tentativas de perturbação da paz e da tranquilidade pública. Não tenho preferências nem faço discriminações regionais, porque vejo o Brasil como um todo indivisível, como uma pátria una e como uma só família. Estendendo as suas fronteiras sobre o norte, o centro e o sul do país, recebendo as influências e os reflexos decorrentes dessa aproximação territorial. Com o país sintonizado no rádio, as notícias que antecediam ao suicídio de Vargas eram as mais desencontradas, conforme divulgavam as diversas emissoras do Rio de Janeiro, então capital do país. Uma informação da Rádio Globo, PR3, do Rio de Janeiro, lhe confirmamos. Sua Excelência, o senhor Getúlio Vargas, acaba de renunciar à presidência da República. Deverá assumir a chefia da nação o senhor João Café Filho. O Globo no ar. Atenção, senhores ouvintes, informa o Globo no ar em edição extraordinária. Gentileza da firma Carlos Pereira Indústrias Químicas, Sociedade Anônima. Atenção, podemos reproduzir com absoluta fidelidade, baseados em informação absolutamente idônea, o que ocorreu no Catete na dramática madrugada de hoje, com a presença de todo o Ministério, e mais os senhores Marechais Mascarenhas de Moraes e General Caiado de Castro. Teve lugar uma reunião sob a presidência do senhor Getúlio Vargas, que se iniciou às 1h30 e terminou às 3h30. Todos os presentes falaram comentando os acontecimentos. Finalmente, o presidente declarou que desejava em todo esse episódio ressalvar a sua dignidade pessoal em sua tradição de homem público. Nessas condições, só aceitaria uma dessas duas soluções, ou a licença por 90 dias, solicitada ao Congresso na forma da Constituição, ou a deposição. Dentro de mais alguns instantes, a Secretaria da Presidência da República fornecerá uma nota oficial sobre a reunião. Falando à Rádio Globo sobre as reações do senhor Getúlio Vargas, o senhor Lorival Fontes declarou: sempre bem. Ele nunca perde a calma. Informou o Globo no ar em edição extraordinária. Gentileza da firma Carlos Pereira Indústrias Químicas, Sociedade Anônima. Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Produção e apresentação, Fertilino Neto, está de volta para falar de saudade. Para recordar o grande impacto que o país e o rádio também sofreram com a morte de Getúlio Vargas, não podemos esquecer aquela manhã de 24 de agosto de 54, quando assim o repórter Esso noticiou aquela tragédia. Foi desse modo, através do rádio, que a população do Brasil soube da morte de Vargas no dia 24 de agosto de 54. E os jornais, que como atualmente eram matutinos, ainda traziam informações do pedido de licença do presidente. Portanto, o rádio teve papel decisivo na crise política que terminou com o desfecho do suicídio de Vargas. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. A partir da morte de Vargas, o rádio brasileiro começa a registrar uma queda representativa de audiência. O declínio foi de imediato admitido por nomes expressivos do rádio, como aconteceu com Heron Domingues, famoso locutor do Repórter Esso, que assim reconheceu a importância do rádio num discurso feito no dia 27 de agosto de 54. Quisera poder fazer ver a todos os que estão nas ruas, nas suas casas, nos quartéis, nos campos, no governo, a seriedade da missão do rádio hoje em face da encruzilhada cívica ante a qual toda a nação parou. E principalmente a vós todos, esse sentido da nossa seriedade e do nosso amadurecimento. Chegamos a um ponto em que o rádio não pode ser mais uma força desordenada, atrás do lucro e do divertimento. Lucrou e divertiu-se bastante até hoje, ao ponto de ter agora de pensar também na grande missão apostólica de ajudar o povo brasileiro a sair destas dificuldades, destas incertezas, auxiliá-lo a encontrar o verdadeiro caminho da felicidade nacional. Crescemos, hoje somos maduros, nossas cabeçadas de moços não têm mais razão de ser. O rádio agora está pronto para integrar-se numa campanha. A campanha de levar a todas as casas, mais do que a verdade, a condenação da mentira, mais do que a orientação, um estímulo para saber orientar-se. Para saber orientar-se por si próprio, cada um de frente de si mesmo, frente a frente com sua responsabilidade de homem. Eu não sou o diretor-geral da Rádio Nacional. O governo me convém de assumir interinamente esse cargo por face de uma decisão irrevogável. Aguardo um posto, um substituto. Esta é a voz de Heron Domingues, famoso locutor do Repórter S e homem que assumiu a direção da Rádio Nacional logo após a morte de Getúlio Vargas. Porém, como nem só de história viveu o rádio, é chegado o momento de abrir espaço para também escutar os artistas que fizeram esta história. E neste momento passamos a anunciar ao microfone famoso da Tupi, o famoso Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Transporte em treino. Depois de ouvir Calbi Peixoto, Ângela Maria e Vicente Celestino, artistas da Era Vargas no rádio, vamos voltar a escutar Heron Domingues, logo todo repórteresco. É que naquele 24 de agosto de 54, o titular do repórteresco muito hesitou antes de dar a notícia a seus milhares de ouvintes em todo o Brasil. Às 8 horas eu irradiei a edição do meu programa, contando os acontecimentos da noite. Às 8h15 o Vitor Costa telefonou do Catete e me disse: Heron, está tudo calmo. Eu disse: o presidente como vai? Ele disse: o presidente está descansando. Ele subiu para os seus aposentos e está reposando. E eu disse: mas tem muita gente? Ah, sim, tem muita gente aqui, pessoas da família e tudo. Ele se despediu de mim, muito amável, na saída da reunião, ainda perguntou: e a Rádio Nacional, como vai? E depois se recolheu e está descansando. Às 8h32, ou 33, ou 35, não me recordo, bateu o telefone, e era a voz do Vitor Costa novamente, inteiramente desfigurada. Até hoje ela me soa nos ouvidos, irreconhecível, dizendo: Heron, uma tragédia. O que foi? O presidente matou-se. Mas como, Vitor? Com um tiro no peito. Mas, Vitor, você viu? Vi. Mas eu posso irradiar isso? Pode. Mas o Vitor vê lá. Mas ele está morto? Está. Eu, então, pela primeira vez na minha vida, eu hesitei em irradiar uma notícia, sabendo que a notícia era verdadeira, era um fato consumado. Eu hesitei, mas hesitei inteiramente descontrolado. A minha redação nessa época era no fim, na ala oeste do edifício da noite, na extremidade. Eu saí correndo pelo corredor em direção à sala da direção-geral, onde eu sabia que estavam reunidos os meus companheiros de diretoria. Eu abri a porta e eles estavam sentados em poltronas, tomando café, fumando, naquela expectativa que todos estavam. E eu abri, mas vi os cabelos brancos de muitos. Eu sabia, inclusive, de que um ou outro, mais idoso, talvez não aguentasse o rojão de uma notícia dessa. Eles olharam ainda assim a minha fisionomia meio transtornada, mas eu não tive coragem de dar a notícia para eles. Me lembrei que ainda não irradiaram a notícia, voltei correndo, e da minha mesa mesmo, onde eu tinha o meu microfone, eu interrompi a transmissão da rádio para transmitir a informação. Mas com a voz embargada, e logo depois o Vitor me passou o bilhete, e a senha dos meus inimigos, em seguida veio a carta. Isso foi muito estranho mesmo. Eu acho que um dia a história vai explicar melhor esse episódio. É ainda Heron Domingues, que agora está de volta para fazer a leitura da carta Testamento de Getúlio Vargas. Atenção, atenção, atenção, atenção, Brasil! O repórter Eto volta com os acontecimentos que abalam há poucos minutos atrás com os filhos no Palácio do Catete. Atenção, atenção, ouvinte! Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e exploração dos grupos econômicos financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Recordar a trajetória do rádio após a morte de Getúlio Vargas é o objetivo desta nova série de programas, ilustrada com documentos sonoros dos anos 50. E naquele período, o rádio tinha como astros e estrelas artistas como Gilberto Alves, Ivon Cury e Carmélia Alves, entre tantos outros. Muchacha lindo, um homem aqui no Rio, quando vê gaúcha, fica se babando. Se ela é bonita, então, como a senhora, quanta coisa o homem fica imaginando. Eu vou-me embora, deixo de elogio. Ó, gaúchita, fica aqui no Rio. Eu ando triste, já nem mais correr. Será saudade do Rio Brasil? É que dezembro ela tem desafio. E ela que mora com a camada. Amado sujo, que nós vamos, gente, o gaúcho amado aqui não falta, só que amado aqui se chama bonitão. O rei tem tudo, tem até girafa, por favor não volta, ai, não volto não. Tenho saudade do meu chimarrão. Aqui tem sopa e pinga com limão. E que terra quente, ai, aqui é aflição. Pois sim, e o minuano não incomoda não. Eu gosto mais lá do meu rincão. Olá no sul, deixa meu coração. Perotinha, que é barulho, que é barulho, que é barulho, que é barulho, que é barulho, que é barulho. Chacha lindo, homem aqui no Rio, quando vê gaúcha, fica se babando. Se ela é bonita, então, como a senhora, quanta coisa o homem fica imaginando. Eu vou-me embora, deixo de elogio. Ah, gaúchita, fica aqui no Rio. Eu ando triste, já nem mais sorri. Já sei. Será saudade do Rincão Brasil? Daqui pensamos, lá tem desafio. E ela que mora, vai te amar. Que amar, eu sujo, eu nem nada, gaúcha. Não pensamos no Rio de Janeiro? Me dá gaúcha para usar franqueza, a mim não interessa o quanto a voz unida. Muchacha linda, assim como a senhora, vive até no ar, que foi tudo é Brasil. Estou confusa com tanta elogio.